134-002, autorizado pelo táxi. Autorizado chama táxi, voo 1134. Rio 9810 já está pronto para o pushback da Sarabella. O Rio 9810 310, qualquer equipe de solo, é, como número 2 para táxi, a retaguarda era da companhia que já está terminando o push no pátio 3. Se conseguir fazer um push, se o solo não interferir e não preferir mesmo, tem líder. Ok, vamos tentar pegar o solo aqui, sempre o táxi é o número 2 atrás da rua da companhia. Para o táxi gol 1134, autonomia de 2 horas e 25, PAB 154, até na Natal. 154, 225 Natal, livre táxi até o ponto de espera, via Índia, quando lá torre 118-95, ajuste 1-0-3, vão voo. Índia, ponto 10-8-95, boa noite. Quase ali em decolo no zero, vento 140 graus 79. Até o ponto de espera, via Fátima Índia, quando lá torre 118.95, ajuste no 013, bom dia. Fátima Índia, ponto de espera 18.95, 1-0-3, obrigado, pelo Astro. Puxa na 6224, após a passagem da Rio a retaguarda, autorizado, puxa no 03, chame o táxi. Após a passagem do Rio na retaguarda, está autorizado, chame o táxi, 224. Autorizado com 1-0, vento 130 graus 069. Dado, vai ser travado já, hoje, na 6212. 1-3-4, decolou as 4-2, controle em 1-1-9-3-5, voo. 1-9-3-5, bom dia. Eu 72, mas tem boa espera. Espera 2. Regular o 72 após o pouso da aeronave na final, ali mantém. Após o pouso, ali mantém, regular o 72. solo a 50, libera a direita, táxi via Alfa Kilo Paixo 3, modelo essa frequência. Alfa Kilo Paixo 3, modelo frequência, né, 62, zona 2. Pelo 5972, autorizado decolagem no 0, vento 130 graus, 8 mostra. Decolagem, estamos com 3 horas e 30, Altena Galeão. Levanto no 0, segredo aeronave da Avianca, via Índia e Alfa, no ponte Peradão no 0, torre 1-1895, que legal no 0-1-3. Ativo, segredo aeronave da Avianca, Índia e Alfa, 1895, Rio 9810. Fácil, Oceano 6224 com 83 a bordo, 1 hora e 50 de autonomia, alternando Salvador. Tec Taxi via Índia e Alfa, no ponto de Peradão no 0, torre 1-1895, QNH 1-0 no 3. Livre, taxa ponto de espera 1895, M3, Oceano 6224. 1935, ou vou? 1935, ou vou? Será a parte 3. A princípio só tá a parte 3 aqui pra gente. Tem alguma escuta? Tá, escuta. Prossegue o reboque até a parte 3, depois eu termino. Gente, obrigado. Salvador, Oceano 6224, pronto, no ponto de espera da 1-0. Oceano 6224, linha decola no 0, vento no 40 graus, 7 nós. Linha decola no 0, 6224. 980, pode ficar na frota. Outro no zero ali, mantenha no zero. Claro, mantenha no zero, viu? Decolagem no zero, vento no 40 graus, 7 nós. Decolagem, então, 98 no zero. Aí, Salvador, boa noite, 98. Pela vez, que foi a aproximação, é flecha do externo baixado e travado. É bom, será, boa noite, 98. Gente, boa noite. Muito obrigado, boa noite. 198 no solo 002. Libere pista próxima à direita. Táxi via Alfa Juliette para o portão 2, mantendo essa frequência. Alfa Juliette, portão 2, mantendo a frequência 002. Foi Salvador da 3600, final. 3600, questão de aproximação, aguarde pista livre. Madame. Chega bem autorizado, pouso 1-0, vento 1-4-0, graus 8-9. Bem, baixou, travou, livre pouso, 3-6-0-0. Salvador Azul, 2-7-1-3-6-2-3, final de resort, retorno 0. Salvador 7-1-3, continua a aproximação, check-in, aguarde pista livre. Gente, 2-7-1-3. Fátima 3108, livre direito, chama Paulo, foi com a tema escuta, Alfa Kilo 73, quando lá tem gestão de ligadores. Certo, escuta, Alfa Kilo 73, pega a ligadora, 2713, obrigado, boa noite. Salvador, azul 4107, final de 6 milhas e meia, ILS 6107. 4107, boa noite, livre pouso 0020, não 4007. Livre pouso, pistola 0, azul 4107. São 3 Romeu, ok? 3 Romeu, muito obrigado, boa noite, 3713. Zulu 07, Solo Zulu 2, livre direito, ataque via Alfa, Kilo 43, quando lá tem que sinalizadores. Azul 4107, lá 77. Torre Salvador, boa, tá 302, tá passando externo, estabilizado. Ele é 6, tá 1-0. 3152, livre ponto, pistola 0, vento 140 graus, 079, confirma, vai estar travado? Vai estar travado. Confio a autorização de voo? Voo autorizado para o 3152. Sim. Azul 4107, a informação que tenho é que essa posição é 4 Lima, ok? 4 Lima, sim, 4107. 3, 1, 5, 2, solo ao 2, 5, livre direita, taxia via Alfa Juliette, remota 1, 2, mantenha no escuro. Direita Alfa Juliette, remota 1, 2, na sua escuta, 3, 1, 5, 2. 5063 and Salvador approach frequency 119.35. Clear to Lisboa, flight level 350. Approval 1055, runway 10, book a departure, depart condition. Fox 5063, departure 119.35, ground 000. 119.35 and after for takeoff, left turn. After takeoff, left turn, ground 000. Salvador approach frequency 119.35, confirm? Salvador approach 119.35, ground 000. 020, read back correct, report to rest for push and startup. Hello, report for push and startup, ground 000. 0-0, ready for push and start. Clear the push and start to report to red for taxi. Clear for push and start to report ready for taxi. No, 0-0. Salvador, boa noite. 68, Manilha, teatro da Sete Travado. Boa noite, 68, Rio Fonso, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, só um minuto para a cópia, só coordenaremos o seu transponder aqui por centro, ok? Ok, o caso de par. O caso de par, né? Salvador, é o sinal 020, requesta. Confirm? É o sinal 020, requesta. Approve a text via April, India, holding point, call tower frequency 118.95 KNAT 1013. KNAT 1013 via April and Julius, holding point, Hanoi 10 tower 18.95, sinal 020. Polo 35, livre direito, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette, mantém a escuta. Usando Alfa, reporta antes da Juliette, voo 1868, na escuta. Salvador, é o Alfa, agora no Alfa Juliette, portão 3, gol 868. Copia. 098, com nossa autorizado 370, decola da 10 com primeira curva à esquerda na saída pouca transição de par. Propeso Lu 10 é a primeira do via, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5067, controle em 119 decimal 35. Natal 370, decola da 10, esquerda, pouca de par. Passo 10, 5067, mais 35, 10098. 98, só confirmando após o decolagem, primeira curva esquerda. Valeu, falou, esquerda com 098. Cotejamento correto, a porta pronta para o pushback, acionamento no 02. É, porta não.